172, vista para 2.000 pés, o ajuste chama 014, via chegada Mari, reposta pisar no lock. Totalmente pronto, Gol 868. Autorizado de imediato, chama pronto para táxi. Setor, o colega à sua direita já solicitou, vai iniciar, mantenha a posição aguardando. Vira para vira, fica assim. Bengal 020, taxi approved until AB in gate 06. Taxi approved until AB gate 06, that's Bengal 020. Portugal 020, do you have the traffic by Go Company in sight? Affirmative, Portugal 020. Okay, Portugal 020, follow the traffic by Go Company via Abram 1 in India. Hold point runway 10, call tower 118.95, DQNH 1014. New Zealand 4, follow the 727 from Gold Company. And the KNH 1014, Epsilon 00. Aguardo Gol 1170. Bom, é 258, desça para 2000 pés, ajuste no 04, via chegada Mari. Autorizado. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 4, tem um bom voo, gol 1868. Direita Índia, 189. Ponto de espera, 18. Gol 1170, sol. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do A330 da Air Portugal à retaguarda, autorizado iniciando 03 e chama táxi. A linha decola sem parada. Decola da 10, vento 10 graus com 5 nós. 6058. Estabilizou para embaixar para lá. Positivo, completa final, checa o 3 já está checado, torre 1895 com pouso. 1895 com trabalho. Corre Salvador, muito boa noite, o voo no 972 estabilizou e trem baixar trabalho. Boa noite, voo 972, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Dois, livre pouso no 1-0, vento 1 no 0 graus com 5-9, altímetro no 0-1-4. É autorizado o pouso na 10, o voo no 972. Voo no 868, decolado aos 48, controle 1-9-8, bom voo. 08, boa noite, 808. Controle, boa noite, voo no 868. Noite no 868, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 230 na saída PUCA. 230 na PUCA, voo no 868. Zero, line up and wait for Norway 10. Line up and wait for Norway 10, Salvador 0. Norway 72, solo 5-1, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Direita, quando eu dar 1219, boa, 972. Zero, clear to line up and take off. Runway 10, wind 120 degrees with 6 knots. Alfa Juliet, portão 10, vai seguir a follow me 1972. Zero, linha mantenha no zero. Gol 020, airplane S 53, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. 19, departure 020, muito obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador Sancho, muito boa noite, Portugal 020, on full departure. Boa noite, Portugal 020, radar contact, climb to level 370 on full departure. Climb to level 370 on full departure, Portugal 020. Descendente na mesma saída. Na 6258, reporte estabilizado no lote. Reportando no lote, 6258. Sala 020, meio proceder a que Zipar. Bye, I'll try the coordination or protocol 020. Okay, thank you. Zero, já foi colado no zero, vento no 30 graus com 7 nós. Realizador, né? 6258, avisar com o ponto no zero. Visual, completa com a torre 1895 com pouso. 295, bom trabalho, 6258. 6258, final, direção do ponto no zero. 6258, parte certa. Vou botar na estrada, 6258. Fit level 330. Direct Zipar, climbing flight level 330, approaching over 020, muito obrigado. Uno 868, chamar o centro Recife agora no, na frequência 12685, secundária 12545, com voo. 2085, secundária 12545, 8682. Controle Salvador Gol, 970. O 970 da Gol, contato radar sobre o 370, na saída Pucas. 370, Pucas, 970. É no Chile, 6258. 6258, livre pouso 9 no 0, vento no 30 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, ajuste no 0 no 4, 6258. 258, solo 59, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, mesmo. Salvador, boa noite, 8962. Salvador, 6258, boa noite. Taxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Descida para 2.000 pés, o ajuste ao nozelo 4, guia, chegada bom. Resposta brisar no lote. Mantendo as instruções laterais da chegada, o 3891, a descida está a critério do que as velocidades também. Portal 020, call now receive from frequency 12685. It's enable 125, it's combined for bite. No 70, chama o centro 2545, secundário 2685, bom voo. sinal estabilizado, centro 2291, no campo azul. Centro 291 não completa final, cheque o trem, torre 1895, rosto. Quanto sinal para vocês, cuidado, bom dia. Salvador, 3891, uma milha para cima, para baixar, travado, boa noite, bom dia. Bom dia, 3891, no livre pouso na 10, vento 1 no 0 graus com 5 nós, altímetro 10 no 4. Livre pouso no 0, 331, no, perdão, 3891. No solo 2, livre à direita, né? Frequência via Alfa, Juliette, portão número 2. Frequência Alfa, Juliette, para o portão número 2, 3891.